Só quem faz mais pelo turismo e desenvolvimento pode garantir um município mais forte e decidido. Prefeitura Municipal de Águas Mornas. Governo em novos tempos. Administração Elmar Dissen e Lauro Deplen. Pague seus impostos em dia para que o seu município se torne cada vez mais desenvolvido. Santo Amaro precisa da união de todos. Administração Milton Machado e Thierry Zelias. Só quem faz mais pelo turismo e desenvolvimento pode garantir um município mais forte e decidido. Prefeitura Municipal de Águas Mornas. Governo em novos tempos. Administração Elmar Dissen e Lauro Deplen. Rádio Guarujá, onda média, 1420 kHz. ZYJ754, onda curta de 49 metros, 5.980 kHz. ZYE891, Florianópolis, Santa Catarina. Guarujá, a onda mais quente do seu rádio.